É foda, tá ligado? Quando nós começou, ninguém ligava pra nós. Ninguém dava moral pra nós. Mas isso só alimentou minha coragem, minha vontade de vencer. E olha onde nós chegou, hã? Olha aí a favela no auge. Te falei que esse sufoco um dia acabaria. Nós driblou toda essa falta de oportunidade. Consegui, me tô vivendo da minha correria, quem diria. Onde nós passa o perfume exala. O empresário me avisou que a ligação não para. Antigamente aquela mina não leva na cara, mas hoje em dia eu tô comendo ela só de raiva, essa safada. Vagabundo inveja meu pescoço, várias gramas de ouro. Meu arsenal de camisa de time. Gostar de mim agora é muito fácil, mas não recordo de você no meu tempo de crise bem difícil. Botei a cara igual esse mundão. Humildade e disciplina com meu pé no chão. Quem duvidava hoje come na palma da mão. E se quiser me ver é só ligar a televisão. Não fica puto não, nós é mídia. Respeita onde nós chegou. Pau no cu de quem não acreditou. Desce lágrimas de alegria. Não esqueço de quem me ajudou. Nós tá vivendo tudo que sonhou. Vou gritar que a favela venceu. Pode parar. Quem duvidou se fudeu. Vou gritar. Que disfarça o cheiro de erva cideira do teto solar. Se eu tô com pigentão de prata, todas as vampiras se ataque. Se elas tão na caça, nós tá louco pra trombar. O seu olhar me convidando lá pra presidencial. Caburi o meu flagrante no bolsel essencial. Duas de siroque, 20 do gelado. Tamo preparado e hoje cê não passa mal. Lá da zona norte, tô acostumado. Clima de tensão, para já é habitual. Já é hábito. Vou falar como é que eu tava na noite de ontem. Tava descendo a ladeira, bolando uma bomba que morde essa porra toda ao meu redor. Fazendo minha mãe de motivo de superação quando eu me deparar com o dia difícil. Que é tão dificuldade pra previsão ficar melhor. Mas nunca foi fácil, pode se acostumar. Que eu tô de pé como vários não desejava. Jogo só acaba quando o juiz apitar. Advogado tem de monte, promotor tem um milhão. Mas só tem um que realmente pode alguém julgar, mané. Fui aquele que desacreditou da fé. De um menor que veio lá de Bagdá. Advogado tem de monte, promotor tem um milhão. Mas aí vou gritar. Vai, que a favela venceu. Pode ir pá, pode ir pá, pode ir pá.